pensamento e descortino a saudade que eu trago, vendo ao longe uma prenda mimosa a enfeitar o meu lindo par. Gosto de ver seu lindo sorriso, cabelo preto como a escuridão. O que eu sinto amarguradamente é não ter pra mim o seu coração. Quando eu volto à beira da sanga pra recordar esse lugar amado, vejo na água sua linda imagem, mas é a miragem do amor passado. Quando eu vou no jardim bem florido, embora não queira, eu só penso assim, que eu sou o vento que vai e volta e você é a flor a sorrir pra mim. Ao cair da tarde, quando o sol entra para adormecer, meu coração te chama tanto que eu às vezes canto para te esquecer. Linda prendinha, eu estou sofrendo e é de saudade que meu peito diz: traga pra mim amor e carinho, venha meu benzinho me fazer feliz.